em conversa, fazermos isto, fazermos aquilo, surgiu esta ideia. Surgiu esta ideia porque em Lisboa estou muito habituada a ela, porque a Ana no Porto também já assistiu a várias e já participou em várias, e foi por aí que nós decidimos então avançar com o projeto. É assim, eu acho que sim, que vai haver uma boa participação. Logicamente que quando é a primeira vez, as coisas são mais difíceis, as pessoas não sabem muito àquilo que vão. Nós conhecemos o conceito, mas as pessoas aí não estão habituadas e não conhecem o conceito. E, portanto, é natural que sintam alguma resistência em participar. Não temos, se calhar, tantas inscrições como gostaríamos, mas as que temos eu acho que vão ser suficientes para um dia muito bem passado e para darmos início a um projeto que será de nossa vontade continuar a realizar nos anos seguintes. Só para agradecer à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, nomeadamente ao Sr. Vereador Francisco Rolo, que desde a primeira hora nos apoiou e tratou de fazer também esta divulgação através do Friendly Municipality e também dos produtores da nossa terra, e a Junta de Freguesia de Penalva de Alva, que também desde a primeira hora esteve connosco, ajudou-nos, participou, e a Agência para o Desenvolvimento Integrado dos Conselhos de Tábua e de Oliveira do Hospital, que também estão connosco nesta iniciativa. E deixar aqui o meu convite a toda a população que se desloque no próximo domingo, entre as 9h30 e as 6 da tarde, a Santo António do Alva, para, quanto mais não seja, se não quiserem participar, pelo menos para nos visitarem, vão passar um dia, com certeza, muito, muito agradável.